6-4-2, decola. Goro 6-4-2, contato radar, flu 370, CH pro Caracaju. 7 pro Caracaju 370, voo 6-4-2. Azul 4069, chama em Recife, 1251, alterne 13325. 251, alternando 3325, azul 4069, graças. Já total 990, livrou na sua escuta. Total 991, bom dia, taxi Alfa, Kilo, Pátio 3. Alfa, Kilo, Pátio 3, muito obrigado. Aproveite. São 3890, prossiga. Também não conseguiu contato em 2685, 2545, 265, nenhuma resposta. Gente, aguarde alguma frequência que a gente vai ligar o controle. Ok. Salve Salvador, bom dia, Gordo 897, portão 3, centro da informação. Kilo, confins nível 360. Com 897, bom dia, informação Kilo, confere, confins 360, autorizado. Decola da 1-0, com curva direita, no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, onde intercepta pêndulo 1-6 e segue conforme a rota do plano de voo. Encontrou em 1-2-0, decimal 8 e aciona 5-1-7-7 no transfondo. Autorizado, confirme, nível 360, decola da pista 1-0, com curva direita, saída da El, Leda, Bridge, interceptando... Seguida, pedulo 1-6. Controle 1208, transponde 5177, gol no 897. Correto, portão 3, chama pronto para o inspecionamento, gol no 897. Vai chamar para o inspecionamento no 897. Solo Salvador, bom dia, TP 5514, assim entra informação Kilo. TP 5514, bom dia, informação Kilo, confere, Aracaju nível 190, copia? É, poderia autorizar nível 150 para Aracaju? 150, só um instante em coordenação. Ok, aguardando cópia, 35514. Está 357, com 1-3-2, 5 horas, confins. Está 357, taxi via Pátio, Índia Alfa, até o ponto de espera da 1-0, no ponto de espera Torre em 1-1-8, decimal 6, 12, o ajuste 1020, bom voo. 1020 ajuste, autorizado táxi, via Indy Alpha, ponto de espera 186, 3517. Gol no 04, autorizado, aliás, e decolar, pistão na 0, vento 1,40 graus, com 1-2 nós. A linha de cola da 1-0, no 804. Para início do prospecto na mesa, na remoto no 2. Mais de 12 minutos. Ciente. O Mike X-Way Hotel na escuta? Positivo, prossiga. Tá livre o reboque, reporta no término no fim de número 5. Copiado, iniciando o reboque, obrigado. 804, decolado às 4-3, controle em 1-2-0, décima 8, bom voo. 08-804, bom dia, obrigado. Drone 804, faça 1500 pés de perfil da Euleda, bom dia. 804, contato radar, voo 360, saída da El. 360 da El, 1804. O no 642, chame Recife no 2685, alterno 2545. 2685, alterno 2545, ou D42. Tá 35 no 7, 3 ado, aliás, decolar pistão 1-0, vento 1-4-0 graus com 1-5 nós. Autorizado, aliás, decolar, está 35 no 7. Serra Golfo, bom dia, confirma o Patrick Encontro? Nada, nada. Sim, seu número 2 para a cópia, só um instantinho, Mike Serra Golfo. Cinco cinco no 4, transcópio. 55-5 no 4. Autorizado Aracaju, nível 150, decola da 1-0 com curva esquerda no perfil da saída Puca, Jamo e após direto Aracaju. O controle em 1-2-0, decima 8 e aciona 5-4-1-0 no transcópio. Autorizado nível 150, Anagolfo 677, com saída Puca, Jamo após o Aracaju, decolada 1-2-0 com curva esquerda, transponda 5-4-1-0 e o controle 1-2-0, decimal 8, triplo 5-5-1-4. Correto, no passo 3, chama pronto para o estacionamento, triplo 5-5-1-4. Chama lá para o estacionamento, 5-5-1-4. Prologou no 897 para o posto de estacionamento. Boa noite, 97-03, está livre, reporta táxi. Reporta táxi, 897. Mike Serra, Golfo, pronto, copy? 97-12. Mike Serra, Golfo, copy. Autorizado para Serra, November, Quebec, uniforme, nível 0. Confirmando o nível solicitado, por gentileza, Mike Serra, Golfo. Gente, autorizado então Serra, November, Quebec, uniforme, nível 080. Decola da 1-7 com curva direita, no perfil da saída Arbor e após direto destino. O controle em 1-2-0, decima 8 e aciona 5-4-0-2 no transpondo. Correto, Pátio da Bata já possui PAB? Afirmativo, transfere então a torre agora em 118.6, 12, o ajuste 1020 agora, confirmando com a torre pro AB1, bom voo. Pushback acionamento, gol 9087 na 112. 9087 na remoto no 2, autorizado, reporta ataque. Autorizado em reportar ataque, gol 9087. Paulo, Salvador, gol no 7 no 5, tá no 02, pushback acionamento. Gol 7 no 5, é o número 2 no setor, por gentileza, aguardando. Aguardando, gol no 7 no 5, solicita o acionamento na posição. Gol no 7 no 5, autorizado, acionamento na posição, aguardando apenas o push. Aguardando. Vai aguardar o push, gol no 7. Salvador, é o TAM, Mike X-Ray Hotel, informa o término do reboque na posição número 100. Gente, frequência livre, bom dia. Muito obrigado, bom dia. Para o táxi do Gol no 897 com 182 a bordo, 3 horas de autonomia alternando Campinas. No 897, Indy Alpha, até o ponto de espera da 10, ponto de espera torre 118, decimal 612, o ajuste 1020, agora o meu voo. 1020, o ajuste, Indy Alpha, ponto de espera pista 10, 186, gol no 897. Obrigado. 4208, bom dia, informação quilo, livrou 240 para 150. Azul 4208, acena identificação, chega na Mari, texto para nível de voo 050. Na Mari para o 050, Azul 420824. Gol 1804, chame Recife, número 251, na UTRN 133, decimal 25, bom voo. 251-3325-804, obrigado, bom dia. Após a segunda aeronave pra... que vai taxiar a partida remota 1-2, passar a retaguarda, está livre, reporta o táxi. Aqui vai coordenar após o segundo gol, vai iniciar agora o 705. Oi Salvador, bom dia, boa noite, 97, no ponto de espera, pista no zero, pronto. Boa noite, 97, autorizado, aliás, decolar pista 1 no zero, vento 1 no 40 graus, com 1 no 62 de nós. A linha decola pista no zero, noite 97. Net, Romeu, bom dia. Só um instantinho, cópia, confirma o local do sobrevoo? Só um instantinho pra cópia, Matinet, Romeu. 9087 estimado para início, tá? Só um minutinho, tá? A gente tá com o programa técnico de definição. Gente, o gol no 7 no 5, então no 2 tá livre. Puxa, reporta o táxi. Puxa, ela tá com o gol no 7 no 5. Romeu Bronco. Autorizado, Salvador, Salvador. Sobrevoo um parque de Pituaçu paralela, 500 pés, decolagem da 1-7. Curva direita, seguindo a linha do litoral sul. Controle em 1-2-0-8. A torre em 1-1-8-6. A dúzia e aciona o padrão 0-1-1-5. No POB, parte na bata, para a minha taxa de decolagem, chama agora a torre em 1-1-8-6, o ajuste 6-20, um bom voo. Chama autorização, meu time para o taxi. Boa noite, 97, decolador 55, controle 1-2-0-8, bom voo. 208, bom dia, boa noite, 97. Controle Salvador, bom dia, boa noite, 97, passando 1600 pés. Gol 1-8-97, contato radar, subou 360, site da El. 360 da El, boa noite, 97. Mike, tá bom, futuros acionamentos, chame para o táxi. No 607, só um instante para iniciar o push, duas aeronaves para iniciar táxi a retaguarda, não me escuta o gol no 607. É, está na sua escuta, valorização, gol no 607. Paulo Salvador, gol 1-7, nós temos para o táxi, 185, a bordo, 3:49, alterna Campinas. Gol 1-7-5, táxi via Índia Alfa, até o ponto de espera da 1-0, ponto de espera torre 1-1-8-6, dúzia, o ajuste 1020, bom voo. 1020, Índia Alfa, ponto de espera 18-6, obrigado, gol 1-7-5. Gol no 607, na escuta? Na escuta, 607. Totalmente pronto no 4? Afirmativo. Calibre, reporta táxi. Reportará para o táxi, 607. Doutor, bom dia, gol no 7, no 5, ponto de pronto. Gol no 7, no 5, autorizado aliás, decolar pistão no 0, vento no 4, 0 graus, com 1 no 2 nós. Aline Cola da 1-0-1-7-5. Aqui, 7-6, linha de parada da 1-7. Posição meio autorizado. Alinhar, reporte, ponto, cabeceira, lançar. Tem condições de decolar da presente? Afirmativo. Autorizado, decolagem da presente, vento 140 graus, com 1 nós. Reporte fora do solo, Mike, Jet Romeo. Esse ano dá pra área gramada, botar lá fora do solo, não. Responder, WAPSA 6570. WAPSA 6570, está autorizado 350 para Recife, decola da 190, curva à esquerda, na subida Pucca, transição Caju. Controle 1208, transponder 5024. Correto, no pátio 3, chama pronto para o inspecionamento, ABSA 6570. 6570. Solo Salvador, PP 55 no quadro, paga puxa acionamento. No pátio 3, autorizado, reporta táxi, trip 55 no 4. Reporta já paga o táxi, trip 55 no 4. WAPSA 6570, para puxa, acionamento com a Lima. WAPSA 6570, já tem o ATR da trip iniciando puxa no pátio 3. Após o táxi do mês, será autorizado. Quem ainda me escuta aguardando, por gentileza? Aguardando. Estabilizado. Para 2000 pés, 1018, reportar estabilizado, 14208. O ajuste é 1020. E Pedro, 1020, agradeço, 4208 azul. Muito bom dia, o papapá, Mike Juliette Romeu. Mike Juliette Romeu, mantenha-se em condições visuais e eleitoral. Condições visuais. Condições visuais dentro do litoral. Senhor Salvador, bom dia, Gol 7-5, passa 2000 pés, saindo ao bordo para o 360. Gol 7-5, contato radar, estou 360, sai da Arbor Elétrica. Arbor Elétrica, direto 360, Gol 7-5. Salvador Azul 4208, meu sistema desvio à esquerda para apresentar formações, está passando etapa agora e voa na proa 020, é possível? Azul 4208, afirmativo. Autorizado desvio, reporte a proa no Duna para interceptar o curso do localizador. Reportar a proa no Duna, Azul 4208. Alô, Salvador, agora o 607 para o táxi, 5189 a bordo, 3:55, alternando o galeão. Luno 607, táxi AVN de Alfa até o ponto de espera da 1-0, no ponto de espera torre em 1-18, decimal meia, 12, o ajuste 1020, um bom voo. Este é o ponto de espera da 1-0, chama a torre 2-6, bom trabalho, diretor. Max Air Golf autorizado, alinhar, cabeceira no 7, reporte pronto. Max Air Golf 9087. Está com 7-2 a bordo, alterna com 3 horas e 50. Gol 9087, está ativo a parte principal, Índia Alfa, até o ponto de espera da 1-0, no ponto de espera torre em 1-18, decimal meia, 12, o ajuste 1020, um bom voo. 20, Índia Alfa, 1862, obrigado, gol 9087. Bom dia, o Tantra 1153, estamos aqui, 6 da Rio Azul, para a Costa, Gabriel. De autonomia, alterna Recife. O trip 55 no 4, deve ser a pátio principal, Indy Alpha, seguindo o bonde da Gol, iniciando o táxi a partir da remota 1-2, seguindo mesmo até o ponto de espera da 1-0, no ponto de espera torre 1-18, decimal meia, 12, o ajuste 1020, um bom voo. Gente, via pátio principal, seguindo o Boeing da Gol, com o número 2, chamar torre no ponto de entrega 118.6, 35.514. E aguardar para cruzar para a paralela, tem tráfego de aproximação agora? Não vai cruzar não, senhora, vai manter a vertical, até o após o externo. Ciente. Trip autorizado, puxa, acionamento abre, 6577. Salvador, bom dia, tá 3153, estamos aqui de 6, 500 ali, pronto para a cópia, Galeão. Então, 3153, bom dia, informação em curso Lima, Galeão, nível 360. Decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída da EL, Leda, após posição Bridge, onde intercepta o pêndulo 1-0 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 1-2-0, decimal 8, e aciona 5-4-2-2 no transponder. Autorizado Galeão, nível 360, decola 1-0 com curva direita, saída da EL, depois Leda, depois segue para Bridge. Controle é 1-2-0, decimal 8, e o transponder é 5-4-2-2, para 3-1-5-3. Correto, portão 612, chama pronto, espera o estacionamento, então 3153. 612, chama na patrulha, estacionamento, 3153. Bom, mas eu acerte a linha aí, mano, e decola de imediato com a solicitada. Permitiu. Acerte a linha, autorizado a linha e mantém com o senhor Zé preparando sua decolagem. Mas é certo. Torre Salvador, Azul 4208, estabilizado na LS. O Mike Serra, Golf, decolar 205, controle agora em 120, decimal 8. 208, grato. Azul 4208, continua a aproximação, ajuste 1020, guarda no pista livre. Eu informo tráfego no setor sul, exceção para 1.000 pés, exceção para 080, sem interferir com a aproximação. Gente, do tráfego Azul 4208, ajuste 1020, guarda no pista livre. Mike Serra Golf. Livre da restrição. Voo número 0720, decolagem pistão 1-0, vento 1-3-0 graus, com 1-3 nós. Entre livre decolagem pistão 1-0, voo no 607. Salvador, bom dia, voo 9087, ponte de espera da 1-0, pronto. Voo 9087, mantém o ponto de espera. 9087. Salvador, bom dia, trip 5514, no ponto de entrega pronto. Trip 5514, mantém o ponto de espera, número 2 para decolagem. Gente, mantendo o ponto de entrega, número 2, trip 5514. Azul 4208, autorizado, pouso pistão 1-0, vento 1-3-0 graus, com 1-3 nós, cheque o trem. 3 pontos baixado e travado, autorizado, pouso na 1-0, Azul 4208. O 907 está com visual com Embraer da Azul na curta final da 1-0? Está visual, 907. O pouso do tráfego autorizado, aliás, mantém a cabeceira no 0, gol 9087. Após a Azul, a linha materna 10, 907. Voo no 607, decolar 207, controle 120, decimal 8. Boa noite, obrigado. Controle, voo no 607. Voo no 607, contato radar 4360, saída da EL. 6607, da EL.